4007, tá pronto, cópia? Pronto, cópia, senhor. Rio de Janeiro 380, Aperuísque 50, decola pista 17 com curva direita, perfil da saída da El, transição de NER. Frequência do controle em 119,8 e o seu código transponder 5064, azul 4007. Afirmativo 4007, Rio de Janeiro, nível 380, via Aperuísque 50, pista 17 após a decolagem de curva direita da El de NER. 19,8 ao controle, transponder 5064 4007. Na escuta para o puxa, acionamento 4007. 7700 para copiar Galeão. 700, bom dia. Galeão nível 340. Prepare Dael Blesa, guardicópia 6700. Dael Blesa, vai preparar o 00, tá ciente da Delta. Salvador é o Azul 4007, pronto, puxa, acionamento. Autorizado, reporte táxi Azul 4007. Reportarei 4007. Web 6700, tá pronto, cópia. Prossiga, amigo. Para o Galeão 340, autorizada, rota pelo Zulu 14, decola da 17, com curva direita, saída Dael, confirmando Dael, transição Blaze. Dael Blaze é a saída, frequência do controle 119.8 e o transponder 5074, Web 6700. 7700, autorizado nível 340 para o Galeão, fez uniforme Zulu 14, decola da 17 com curva à esquerda na Dael, transição Bless, corrigindo curva à direita na Dael Bless, 198 ao controle, 5074 transponder o 00. Correto, e faz pronto para o push. Vai chamar. Salvador, o 4007 da Azul, 3 horas e 46, 70 a bordo, alternando Campinas, pronto para o táxi. Táxi autorizado para o ponto de espera da 17. Reporte para ingresso na pista Azul 4007. Reportará para ingresso 4007. Se desejar, pode prosseguir o táxi direto até o ponto de espera da 35 e fazer o backtrack para a cabeceira oposta. Caso negativo, ingresse Lima, Mike e Acusa na Quebec. Firmativo, paciente, o 4007, está parado.